A gente vai dizer, depois do que a gente presenciou hoje, que foi uma oportunidade única, né, para todos nós. E como eles mesmos disseram, eu estava escutando lá atrás e parecia que eles faziam parte do nosso centro pelas palavras que eles disseram para nós. Que a música é uma forma de oração, principalmente a música que eles cantaram para nós. Então, que nos coloca numa sintonia com esse momento do ano que a gente está vivendo, que é um momento mágico, né? Que todos nós acabamos sendo tocados e que a gente aproveita essa oportunidade para, de repente, pensar um pouco mais, dar uma revisada no ano que passou e tentar projetar alguma coisa para o ano que vai começar. Na verdade, é um dia após o outro, mas essa representação de fim e de início, ela causa em nós um certo impacto, né? E esse impacto a gente deve fazer com que ele sirva de alavanca para nos impulsionar cada vez mais para frente. O nosso tema de hoje, a gente até esquece um pouco, é a força da oração. E como eles disseram, a música é uma forma de oração, quando bem entendida, quando bem direcionada, ela está nos conectando com a espiritualidade superior. Com certeza, naquele momento em que aqueles estavam, os espíritos que aqui nos acompanhavam também eram todos aqueles que têm alguma coisa a acrescentar, espíritos iluminados, permaneceram aqui nos tocando um a um no nosso pensamento, no nosso sentimento. Eu até tinha separado algumas coisas para ler, mas até em virtude do tempo também, que ficou um pouco curto, nem vou entrar no assunto, de repente depois o Miki até entra em outros detalhes com vocês. O que é a oração? O que a gente pode dizer da oração e da força da oração, que é o nosso tema? Então, sempre que a gente nos conecta com Deus, com a espiritualidade, com algo superior, a gente está impulsionando uma força, uma energia, uma vontade. A gente está movendo alguma coisa em busca de alguma coisa também. Seja isso um agradecimento, um reconhecimento de tudo aquilo que a gente recebe. Seja de uma dificuldade que a gente está passando, que a gente está pedindo às vezes apenas força ou luz para poder ver o caminho, para poder seguir o caminho correto, o caminho que a gente às vezes, no meio dessa turbulência, a gente não consegue perceber. E a oração, ela tem um poder, quando a gente realmente acredita nela, ela tem um poder muito forte. Ela, como eu disse, ela nos conecta e ela faz com que essa energia, ela circule. Não é uma coisa estagnada, uma coisa apenas egoísta. Ela faz com que essa energia universal que provém de Deus, ela chegue até nós. Ela nos modifique no sentido mental da gente ter o esclarecimento ou da gente compreender que aquelas coisas que a gente às vezes está querendo não estão ao nosso alcance naquele momento. Não podem ser mudadas. Algumas coisas têm que ser seguidas. Então que a gente possa compreender elas para poder seguir o nosso caminho. A gente não tem às vezes o poder de mudar, mas a gente pode nos mudar. Essa é a ideia, o trabalho que a oração proporciona em nós. A gente tem lá atrás a caixinha de radiações, todas as noites, em que a gente coloca nome de pessoas. Pessoas que a gente sabe que estão precisando de um auxílio. Pessoas que às vezes nós temos dificuldades. E é uma oração. A gente pede às vezes que durante o tempo que a gente está aqui, em silêncio, às vezes aguardando o passe, então que a gente use o pensamento de forma de oração, como diz ali, silêncio é a oração. Então a gente aproveita aquele momento para também direcionar uma energia para aquele nome que a gente colocou ali, para que ela possa ser alcançada pelos espíritos que levam essa vontade nossa até eles.